apresentá-lo. Desculpem, Coboso, mas não temos medo. Então por que vocês não nos dizem que não é um tarã e sair ele aqui, né? Agora sim, filho, nossa, eu já Vai comer, vai ficar, depois tudo. Nossa.